628, chame Centro Recife, 1251, lanterna 3325. Recife 251, 332, 628, boa noite. Alfa Zulu, tá 3601, 109, faz posicionamento. Aprovado, posicionamento 3601, chame táxi. Bora. Forza 3601 para o TAC 153 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 20. Copiei 153 Galeão, 4 horas e 5. Está autorizado o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. Chame quando pronto para a decolagem, Pinegal no 08, o TAN 3601. Pátio Uno, Índia e Alfa, com 1018, portará pronto, somente a autonomia 4 horas e 20. 4 horas e 20, ok. Salvador, TAN 3601, pronto. TAN 3601, está autorizado a alinhar e decolar na 10, vento de 190 graus com 15 nós. Alinha decola na 10, TAN 3601. Tá 3601, decolou 55, chame o controle em 120.8, tenha um bom voo e uma unia. 208, bom domingo, tá 3601. Salvador, bom dia, tá 3601, circulado na Dael Leda, cruzando 1300. Tá 3601, contato radar na decolagem, sul para o nível de voo 360, saída da Dael Leda, Brigue. 360, tá 3601. Solicita pro de Dael, se possível. Após 2 mil pés, vou direto Ledo, tá 3601. Após 2 mil, Ledo, tá 3601, obrigado. TAM 3601, chama Recife 1251 e alterna 1-33-25. 251-3325, TAM 3601, bom domingo.